Sim, se aguarde para iniciar o táxi, vai dar passagem ao Alfa Tango 72 da Passaredo, que está prosseguindo agora para a remota 1-2. Mantenha a posição, aguarde para iniciar o pushback. Aguardando para iniciar o pushback. Torre, perdão, eu cotejei o autor pouso autorizado para o azul 2715. Afirma azul 2715. Pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 109. Ok, obrigado. Autorizado o pouso então 2715. Você está atacando com o número 2, Vitor Índia Juliette. Vicente Vitor Índia Juliette, reporte curta final para pouso, atento ao TR da azul, curta final na 110. Dado o tal, da azul, Vitor Índia Juliette, está próximo, está através de. Chegando através da MMA, reduzindo a velocidade, cada quando for o número 2. Foi, gente. No 659, observando o ATR, está autorizado o táxi, reporte ponto de espera da 10 em 118 do 95, QNH 1013. Gol 1884, observe o Boeing da companhia passando a retaguarda, após o mesmo, está autorizado por se acionar, corrijo, está autorizado por pushback, chame para o táxi. Confirma, após a passagem do tráfego da companhia, inicia para reportar o táxi, 1884. Papatango Vitorim de Juliette, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado no 7, Vitorim de Juliette. Azul 4065, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Alinhar e manter pistão no 0, azul 4065. Para a formação da vila da abastecida, é agora a nossa posição de 12 horas a 2 milhas, era proibido que a matéria no make and test. Azul 2715. 3560, clear LS, final approach, runway 10, descend to 2,600, 101, and entry is now, before service. Roger, Leon, 3-5, eu vou falar, direct to Duna. 3-5, Azul 2715, boa tarde, autorizado o táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, posição 3, Lima. Alfa e Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima, 2715. Boa tarde, atento ao rolagem da Embraer da Azul, após autorizada alinhar e manter pistão na 0. Após Azul, alinhar e manter pistão na 0. No 659, mantém ponto de espera. Vitorinha Juliette, no solo 1-0, autorizada. Vitor Backtrack, táxi via pista, reporte na taxiótica, pista livre. Negativo, Papa Romeo, Romeo, Romeo Gol. Desça para o número 1503, altímetro no 013. 1500 pelos corredores, 1503. Salvador, boa tarde, 1320. Atenção para controle. É o gol, 1320. Sonou, deixa Nome e controle de Salvador em 120.8, meu voo. Obrigado, muito obrigado. Atente para passar a distância solicitada em relação a Salvador. Tem que estar agora a posição de 10 horas a 7 milhas em decolagem pelo setor sul. Afirmo, senhor, a gente já aceitaria, por gentileza, a proa da posição Duna. Azul 4462, reparação para final do procedimento LSX Y0, vou comprou a 280 limite 15 milhas nessa proa. Afirmo, vetorado então, proa 280 e o limite são 15, é, confirmado o limite nessa proa? 15 milhas na proa. 15 milhas na proa. Ah, se possível a vetoração numa final aí de 10 a 12 milhas, por favor. 7. Azul, boa tarde, Azul 4062, decola. Azul 4065, confirma. Desculpa, 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, tudo a ver, saída da Aero Transição Motiva, para onde voo 340. Saia Motiva ao 340. Solagem autorizada, pistola 0, vento 120 graus, 129. Zero, gol 2009, pista 10. Voo 659 após a rolagem do banho da companhia, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Salvador, 11895, QNH 10013. Márcio, Índia, 1895, Márcio, QNH 3, 1894. Já precisa até 3 ou 10, altímetro no 013. Romeu, Romeu Golf, até 3000 no 013, no CO2, Romeu Golf. Correto. Gol 2009, decolada zona 4, chame controle Salvador em 120, decima 8. 208, gol 2009. Salvador, muito bom dia, gol 2009 na Dael Coral, passando 1500 pés. Voo 2009, contato radar na decolagem, sobre a terceira da operação coral para o nível de voo 240. É 240, nível quando possível coordenar o nível 180, por voo 2009? Aguarde. Aguardando, obrigado. Voo 4065 autorizado pelo centro Recife, se apresenta o adreto Pubab. Voo de Pubab então, 465, obrigado. Salvador, boa tarde, agora Oxalé 6327. Oxalé 6327, prossiga. É, teste das condições, autorização para Ilhéus. Se eu confirmo o nível solicitado para Ilhéus, o Oxalé 6327. O que for melhor aí, se a senhora tiver. 3300, uma mão, 4.000, o Romeu, né, certo, mantenha 3.000. Tráfego agora posição de 1 hora, 15 milhas, espera vetorado para a final da pista 10, Embraer 190210. Meu Romeu Gol, 5, mantém 3 dias. Está na proa de Caixa Preta, de Paris. Azul 4462, esquerda proa 230, limite localizador. Esquerda 230, está pelo lado azul 4462. Voo 2009 está autorizado, nível de voo 180. 180, obrigado, Gol 2009. Plano Golf 677, nível 240 autorizado. Saída da EL, transição coral, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5464, controle Salvador 1208. Ok, 240 para Ilhéus, Golf 677, Israel, Coral é a subida, Cristo Rio, cola pista 10, curva direita, 5464 e após 208. Assina 6327, que eu pedi o correto, chame, puxa, assina. Toma lá. Uno 659, decolado Uno 7, chame controle Salvador em 120.8. 1208, obrigado, tenha uma boa tarde, vou 1659. Boa tarde. Fantástico, mantendo 316, Alfa Charlie 90. Salvador, boa tarde, vou 1659. Azul 4462, qual é a informação? Aqui ó, tem o tráfego de queda e tem um tráfego na nossa posição 10 horas, agora 800 pés abaixo, confirmo mesmo. Tráfico, na próxima tarde, 320 na final para pouso. Paciente, tem os dois tráficos de queda e agora tem o Airbus do visual. 4-4-6. Bom, 1-6-5-9. Bom, 1-6-5-9, boa tarde, contato com o radar na decolagem. Suba a sair da Tael, transição Irume, para o nível voo 360. Tael Irume 360, bom, 6-5-9. Remetido em Valença, confirma. Gente, aguarde para a cópia. Sempre o código, 2009. Azul 4462 para o localizador, esquerda proa 130, está autorizado a final do procedimento elétrico, sim. 130, 4462, está autorizado em elétrico. Nacional da pista no zero. Positivo, para visual. Quarta passagem do tráfego autorizado, alinhar e manter no zero, gol no 884. Pode tráfego ali manter na zero, gol no 884. Azul 2726, controle Salvador. Boa tarde, já entrou aqui o telefone, o 7 Azul 4462. Correia Azul 2726, desça para o altitude 50 e tráfego em Feira de Santana. Aporto cruzando o nível de voo 145. Porta Montana 140, 2725. Alvo Romeu, Romeu Golf, vou direto Ceasa, desça para o número 510, altimetrão no 013, aporto visual com 17. Com 1.500, direto para Ceasa, vai chamar visual com a 1.7. Overall, de 1-1, décimo 1. 1-1, Honda, 3-5-6-0. Irume, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5401 no controle Salvador, 1-2-0-8. Autorizado, galeão 3-6-0. Está colando a 1-0, com a primeira curva à direita, sede da El, Leida e Irume. Acessão final é 8-5-7, 5-4-0-1, 4-0-0-8 3-1-9-3, cotejo correto, chame para puxa de assinamento. Voltará para puxa de assinamento, tá? 3-1-9-3. Imagem autorizada, pistona 0, vento 1-1-0 graus, 1-2. Livre de colagem, pistona 0, boa noite, mano. Alpha and Juliet to position 04. Alpha and Juliet 04, 3560. Vamos no Golf, está visual com 7, senhor. Tá bom, vamos no Golf, chama agora a torre 1, 18, decimal 95. 1895, vamos no Golf, já. Gol no 620, está autorizado a final do procedimento elétrico, se chama 0, você para 2 ou 10, altímetro no 0, 1 ou 3, a porta estabilizada. Só 2013, pode ser utilizado, 2 anos. No prazer da RIMAR, informa o tráfego em Braia da Azul, a final de 5 milhas aproximadamente, está 1 a 0. Toma lá no prazer da RIMAR, tem o tráfego aviso, Romeu, Romeu Gol. O 884, decolado 221, chame em controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, obrigado, gol no 884. Azul 4462, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós. Ligue pouso, pista 10, Azul 4462. Você sai da Fuca, transição Caju, falando de voo 230. Via Fuca, Caju, pro 230, voo 984. Golfo, passou a arrumar, está debaixo da base. Gente, Romeu, Romeu Golfo, mantém a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Romeu Golfo, está ali pouso? Pouso no 659, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, não tem 133, décima 25. 251-3325, 659, Golfo, boa tarde. Azul 4462, no solo 23, libere direita, chame controle solo em 121, décima 1. Na direita, vai chamar solo 21, o nozo 4462. O número da fita alterado para 145. Imagina 120, 120, azul 27, 20. Maravilha, 120, a gente está passando 140, para 120, por isso que a gente não tem referência. Vai curvar direito, a gente está 30 milhas de altura. Para tentar ser referência do nosso tecnologia. Ponte Azul 2726. Espaço aéreo a partir do 145 é espaço aéreo classe Golf. Qual é a proa que vai bater agora direito? Para a radial 315 de Salvador, passar 50 milhas. Prosseguir agora para o 20, manter a proa 40. Ponte Azul 2726, mantenha a escuta do controle, caso necessite alguma orientação. Pedro de Santana está agora a sua posição de 9 horas a 2, 5 milhas. Mantenha a escuta do controle para qualquer tipo de informação. Check, obrigado. Gente, November of Whisky, para acionamento e táxi, chame Torre Salvador, 11895, QNH, 10013. Chama agora a Torre 118, décima 95, composto. 395, 120, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, 3835, informação em aeroporto. 3835. Controle Salvador, com identificação dessa via chegada MOF para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0, 3. Pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 13 nós, ajuste no 0, 3. Ok, ele pôs na pista 10, ou 120. Ponto de espera da 10, CM2 Salvador, 118, décima 95, QNH 1093. Baixa Índia, ponto de espera da 10, CM2 Salvador, 95, muito boa tarde, doutor. Oswaldo, para seguir na descida. É, já ajuda 726, desça para o tudo, chegou de traço, feira de Santana. Sim, obrigado, amor. Né, 6227, após a passagem do Airbus Detran, sua retaguarda está autorizando o puxa Senachem para o táxi. Como 884. Apresenta a cruzada, vou na Prodo Alfa, rumo 363. Prodo 363, muito obrigado, noite 34. Prodo Salvador, boa tarde, Ocean 63, no 4 com a Unicode. Ocean 63, no 4, controle Salvador, tendo identificação dessa via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 013. Desce via Mário para o 050, ajuste no 013, ou 63, no 2, identificou, 63, no 4, retificando, identificou. Fecha. Bruno 620, nos falou de 28, libera direito, chame controle solo em 121, decima 1. 211, obrigado. 525, obrigado. Salvador, boa tarde, 3193, passou para o Sérgio. Confira, tá 3193? Afirmativo, tá 3193. Estou autorizado a ligar e manter esse chão no zero, tá 3193. Ali mantendo no zero, tá 3193. Gol 1620, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 06. Alfa e Juliette para o 06, 1620. Gol 1966, aguarde só um instante para a cópia. Aguardando. Gol 1966, cópia. Gol 1966, autorizado Campina Grande conforme a rota do plano, rotor do Lu 10, nível 370 autorizado, saída pouca, transição 11 par, a primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5476, controle Salvador 1208. Autorizado via rota, rota do Lu 10370, Puca. Chamo com curva esquerda, decolada 10476, acione 208. Saída Puca, transição Zipar. Puca, Zipar. Gol no 966, cotejou correto, chame para o posicionamento. Chama. O Salvador, boa tarde, acione 6327, autorização para feedback, acionamento na 13. Puxa na 6327, autorizado puxa acionar, chama pelo táxi. Chama na táxi, 6327. 193, decolada 3, nona, chame controle Salvador em 120, decimal 8, morro. 208, tá 3193. 126. Controle Salvador, muito boa tarde, tá 3193. 2 Salvador, 1118, decimal 95, Kennedy 10013. Confirme a autonomia. Zero, Irome, 360, tá 3193. Espera 18 para 5. Sim, 3 horas e 40, Oceano 6227. Pessoal, em tapa. 2 devido à recepção, pode levar a Duna? Autorizar o direto Duna, o Oceano 6314. Direto Duna, deixamos para 2. Autorizaria a de lenda para o TAM 3193? Papa Romeu, Serra, Novembro Rito. Controle Salvador, excelente identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060. Ajuste de altímetro no 013. TAM 3193, autorizado, direto Leda. Direto Leda. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 130 graus, 109. A linha de escola tem a 227. TAM 3835, qual o número para o pouso, por favor? TAM 3835, o número 2 na aproximação. Ok, graças, 3835. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3154. TAM 3154, controle Salvador. Sem identificação dessa via chegada Mário para o nível de voo 070, ajuste altímetro no 013. 070 da Mário, 70. NH1013. Autoridade Machono, Índia, no ponto de espera da 10-7-18-95, Xenemia 327. Desça para 316. Estabiliza a gestão vertical em pelo, reduz a velocidade 2209. Descendo para 316 e vai reduzir para 2209-3235. Palmo Serra, Novembro Vitor, autorizado descida para o nível de voo 050. M2227, decolando 35, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 6227. Novembro, Oscuisque, reporte pronto. Novembro, Oscuisque, decolagem autorizada, pista no 7, vento 120 graus, 109. Pode repetir, gol 1966. Gol número 2. Gol 1966, atente ao Oxané, passando a sua retaguarda, após estar autorizado o PX acionar o chame-taxi. 3154, vai autorizar a descida para o nível de voo 060. 060, 3154. Linha 327, boa tarde. Autorizada a linha de decolar, pistão 10, vento 120 graus, 10. Autorizada a linha de decolar, pistão 6327. Nós é menos Luiz que decolado aos 37, restrição no meu tempo, reporte outra vez para o Itapuã, de Itapuã para transferência. Reportado através de Itapuã, 92 Luiz. Então 3835, completa a redução 200 mais. 327, decolado 38, chame com a Polícia Salvador em 120, décima 8, morreu. 20, décima 8, Xenemia, 327, grato. Sou Salvador, 9 graus com isso, e meu trajeto para o de Itapuã. Novembro Whisky, mantenha referências visuais e transfere controle Salvador em 120, décima 8, morro. Mantenha referências visuais, pessoal. Transferir para 120, décima 8, Salvador Whisky. 7, assim que possível, pro de Léo. Aguardo. 3835, está autorizado a final do procedimento elétrico ser pistão no zero, desça para 2, 1, 6, altímetro no 0, no 3, reduz a velocidade 1809, sendo traço na aproximação 1,12 de milhas, então foi 320. Gente, descendo para 2000, reduzindo 1,80, vai seguir o tráfego da companhia e está autorizado o procedimento a 3835. Salvador, Papa Romeu, 92 Suíço, decolada 1,07, a 1,10 no corredor Axé. Papá Romeu, 9 Mosca Whisky, mantendo no 7 no corredor Axé, reporte parada barra, altímetro no 013. Reportar parada barra, 9 Mosca Whisky. Centro 093, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alternando 135, 133, décima 25. 3193, 125, 1335, tem uma boa tarde. Bom, bom. Estabilizado em LF, né? 394. O chamado é 314, chama agora a turma 118, decimal 9. Do 9 da Cipó. Tava da posição do 2791, mais 2 position. Azul 2791, Cocadet, descento, flat level 120, vai a man, arrival, tempo espero 1013. Roger. Papa Romeu Serra, novembro, Vita, autorizado descida para 3.000 pés, altímetro 1013. O Xenemia 327 apresenta autorizado, vai direto Coral. Direto Coral, presente o Xenemia 327. Pronto, forte, unidade descida. Papa Tango, Vita, até o Fox, desça para o nível de voo 050, pro de Amã. Tá, sobrevoando o espaço aéreo agora, Classe Golf, reporte 40 milhas de Salvador. Conta lá, 40, doutor. Salvador, sistema 91, confirmo da descendo, flight level. As 27901, 27 to flight level 100 now. 100, Roger, 27901, 77 now. 3835 estabilizado, ILS X-ray. É, 3835, chama agora a turma em 118, decimal 95, tomou o posto. 3295, grato, Roger. C227, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. X-ray da 10. Na 3835, mantenha a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Quem mantém vai aguardar a autorização, tá? 3835. 25. 1251, na primária. 1251, obrigado. 3154, desça para 310, altímetro 10, 13, livre, restrição vertical em TAP. Direto para 3000, tem restrições para 3154. Controle, Azul 2726, controle, salvaguarda. Papai, Romeu, Serra, Novembro, Vitor, desça para 210, altímetro 10, 13, está autorizado a final de procedimento de LS, que no 0, reporte estabilizado. Azul 2726, controle, Salvador, na escuta. Estão de escala de feira, manter uma tensão, solicitando 2-0 para a gente poder aguardar a melhoria das condições. Pode azul 2726, sua parâmetro de voo 120, entre 40 e 60 milhas, de Salvador, espaço plástico 1 até o nível 145. Mantenha a escuta do controle, azul 2726, para receber essa informação de voo e alerta. Qualquer solicitação pode chamar o controle. Aqui é mais um 2-0, então agora 48 milhas de lugar, 272. Oceané 63-14, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 07. Alfa e Juliette para o 07. Azul 998, controle Salvador, acendo identificação, desça via chegada a Mário para o nível de voo 070, ajuste altímetro no 013. Nós vamos buscar o Whisky, ao tempo de Salvador no 013, quanto outro está? Nós estamos recebendo no 1200 pés. Controle Salvador. Teste. Frequência livre, coordenação com os tráficos locais, na certa unidade de Vera Cruz. Reporte o retorno da CTR. Autoriza a Prodigrupo da 3154? Na 3154, autorizar direto Tuna, desça para 3107, da 3154. Direto Tuna, descendo para 3100, da 3154, obrigado. Controle Oxanema 327, autoriza o nível 1940 final, painel? Autorizado nível 1940 como nível final, Oxanema 327. Gente, obrigado. Papai, você é 90, Victor. Chama agora a torre 118, decimal 95, tem meu posto. Obrigado. Pode aposta 4 horas nele, Salvador. Papai, Victor, até o Fox. Ele está tão livre de voo 050. 050. Torre Salvador de Papo Romeu, Sierra 90, Victor. Solo zero mais. Sim, a decolagem autorizada, igual na CNN. Controle. Abandonando o cara aqui, retornar para a conquista. Distrito de Federação Francisco de Ferro, Rio de Janeiro. 7, voo direto Conquista, o Azul 2726, aguardando nova coordenação com o Centro Recife. Obrigado. 7, voo, setor, autorizo 2174, 3154, autorizado a final do procedimento LS-7-0, separa 2 e 10, altimetro 1-0 no 3, reporte centralizado. Tráfego agora posição de 10 horas 5 milhas, rumo WISC, mantém o número 10 para falar 28 alto. Cliente, decepção 2 Lopes, autorizado, reportar estabilizado, 3154, obrigado. Vou ver o telefone, você poderia confirmar a prova? Ah, pressionar, 1-2-0. Fazer algum desvio? Ah, temos, regressão na prova de amanhã. Azul 2791, para continuar a descida. Esquerda, agora por 1-1-0. Turn left, heading 110, Azul 2791. Sorry, left 110. Traffic now 2 o'clock, 7 miles, eastbound, past Setlav 080 to Setlav 050, Papa 285. Roger, we have the traffic on ticket. 2791, clear descent to 3,013. 3,013. Carro meu, papai Juliette, papai, corrigiu correto. Confirme o contato. Antônio, voo do Gol 966, decola. Bolo 966, contato radar na decolar, sua via saída, Puga, transição Zipá para o mesmo de voo 370. Atenção, na Puga, Zipá para o 370, 1966. Azul 6918, desce para o mês de voo 060, reduz a velocidade 2309. Azul 2791, desce para 313, apresente voo Duna. Direct to Duna, descent to 3000, Azul 2791. Qual é a ganha Azul 2791? Clear, IRAP, final approach, runway 10, descent to 3,000 feet initially. 3,000 feet initially, clear IRAP, Azul 2791. Apatando Victor Hotel Fox, tráfego agora a posição de 10 horas, 9 milhas. Rumo Echo, passando livre voo 085, ele se para 316, Alfa Tango 72. Fecha o tráfego, Hotel Fox. Azul 2726 está autorizado, nível de voo 200, direto de Vitória da Conquista pelo Centro Recife. Papa Romeu, Sierra November Vitor, está autorizado o táxi via Alfa e Juliette, reporte na Juliette. Km327, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo esse voo 140, chama agora o controle Helps, 120, décima 1. Section 2, Salvador, 11895. Morris, Salvador, boa, até de Santos, 154, X-ray da 10, Isau. Está 3154, boa tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, pisco no zero, vento 1, 1-0 graus, 1-0 nós. Ele pouso no zero, está 3154. Tiago 918, desça para 310, altímetro 013. Papai Juliette Papai, autorizado a alinhar e manter pista no 7, aguarde coordenação. Gol 1966, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545. Traus 129, atento à esteira de turbulência. Your estimate out block time. 7, 5 minutes. Roger. Call me in 10 minutes, please. Confirm 10 minutes? Affirm. Okay, call in 10 minutes, please, 675. Oh, make a small 95, have a nice letter. 1895, thank you so long. O tráfego autorizado, o cruzamento da 1735. 2-1-10, altímetro 1-0, 1-3, reporte estabilizado. Tchau, é logo. Valeu. Afirmo. Zero, 8-5, limite lá na Capro por 5 milhas. 8-5 milhas, estou na foto. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, decolado na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato radar na decolagem, subazia, saída Arbo, transição Elefa para o mesmo voo 120. Subindo via Arbo, transição Elefa, em ascensão direto para o nível de voo 120, Papá Juliette, Papá. Papá, meu papá, Juliette, papá, tráfego agora posição de 12 horas, 1-0 milhas, 1-9-10, passando 4 mil pés para 2-1-10, Embraer, 1-9-0. Para o papá, para o papá, para o papá, para o papá, papá, papá, meu papá, Juliette, papá, copiou o controle? Copiado o controle, ciente do tráfego, tenho mesmo no meu alerta de tráfego aqui, cruzando agora, 3.800 pés, papá Juliette, papá. Correto, foi comprou 250. seguinte, mantendo Papá Juliette Papá. Para qual tempo? Passando 80, pode chamar Recife. Ok, chama agora o centro Recife, 120, final 0. 120, obrigado. O Papá Romeu, Papá Juliette Papá, instrução foi Pro 2, 4-0, agora Pro 2, 3-5. Gente, pro a 235, Papá Juliette Papá. One clear to Brasília, via flight plan route, approved flight level 360. Arbor departure, Alpha transition, after 2000 feet turning left, correction, turning right, runway 10. Squawk code 5432, Salvador departure 120.8. Ok, clear to Brasília, flight level 360 via flight plan route. Arbor departure, Alpha transition. Departure control 120.8, squawk 5432, and after takeoff, turn right, start 3567. Turn 3567, reach back is correct, report for push and start. We'll go down 3567. Luna 097, cópia. 097. Papai Juliette Papá autorizado direto alerta. Papai Romeu, Papai Juliette Papá. 360 aprovado. Saída Arbor, transição Alpha, primeira curva à direita, pista 10. Acione 5533. Controle Salvador 1208. 360 autorizado para controlar o seu avião. Bola com curva direita na Arco Alerta 3508, voo no 097. Voo no 097, conteúdo correto, chame para o Fuxi Sama. O voo no 097, confirme sua posição. 1-1. Sim. 1698, ajuste 1-0 no 3, vento 1-20 graus, 1-0 nós, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0. Azul 2791, back at the runway. Azul 2791, clear taxi to Alpha and Kilo, apron 3, position 4 left. Alpha, Kilo, apron 3, standard 4 left, Lima. Azul 2789, controle Salvador, acende a identificação dessa via chegada. Ponto para o nível voo 050, ajuste ao quilômetro no 013. Tudo plano, na Whisky 42, nível 160 autorizado. Saída MOM, transição VATAP, primeira curva esquerda, pista 10. Acione 5534, controle Salvador 1208. Barreiras, nível 160, Whisky 42, separa da 10 no perfil da MOMO, tradição ataque 5508. Passaria do 2231 no cotejo correto e chame pronto. Tá pronto, os dois segundos. Controle na presente, Papá Romeu, Papá Juliette Papá, cruzando 5000. Solicita a proa direto conquista, a magnética ideal seria 248. Planação com o centro Recife, Papá Romeu, Papá Juliette Papá. Gente, aguardando a coordenação, Papá Juliette Papá. Até o posto final, ele é de 190. Botão 8 até o posto, chama agora a turma em 1, 1, 8, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 96, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, ó, Papa Tango, Vitor Hotel Fox, final ILS, Toma Zero. Papa Tango, Vitor Hotel Fox, boa tarde, reporte passando externa, ajuste no 0, no 3. Boa tarde, passando externa, Vitor Hotel Fox. 789, confirma pro. Boa tarde. Foi pro de pelo, para chegar da boa. Vou na proa de Pelo para a chegada a ponto, azul 2789. Pelo para a chegada a ponto, Papatango Eco Delta Fox por si. Papatango Eco Delta Fox, cópia. Papatango Eco Delta Fox, autorizado Sierra November Charlie Lima, 2510, correto e disponível. Sai no corredor AXR, restrito a 1.010 até a liberação do controle. Pista 1-7, a primeira curva será pela direita, acione 0131, controle Salvador 1208. Delta Fox, cortejo correto, confirme o problema. Cinti 04 a bordo para acionamento de táxi por Salvador 118 decimal 95, Kinegão na 013, Eco Delta Fox. Stand 3567, maintain position, stand by. Hotel Fox, base para final, baixada travada. Gente, Vitor, Hotel Fox, flight do avistado, pouso autorizado no 7, vento no 20 graus, 10 nós. Estou autorizado, Vitor, Hotel Fox. Stand 3567.